Clube, a rádio que agita São Paulo. Eu sou José Luiz com você até às 10 da manhã. E pra começar, LS Jack, Carla. Only the best. Clube! Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam. Longe dos seus carinhos. Clube, a rádio que toca sucesso. Por aqui você ouviu Zezé de Camargo e Luciano, A Ferro e Fogo, Revelação, Grades do Coração, Sérgio Tchelo, Te Busquei nas Avenidas. Vai ligando, 6864-3489, para você concorrer a par de ingressos para o cinema. Também a passaportes para Noites do Terror do Play Center. E boa sorte! A cidade, a região, o Brasil e o mundo. A informação em tempo real. No ar, Clube Notícias. Viva Voz no Carro pode ser usado e não vai dar multa. O Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, diz que a restrição ao uso do celular no carro foi mal interpretada. O uso do Viva Voz não foi proibido. O que não pode é fone de ouvido. A infração é média, com multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira do motorista. Apesar de não proibir o Viva Voz, o Denatran recomenda não usá-lo para não desviar a atenção do motorista. Ligou, é clube! Economia é prioridade para você. Então faça suas compras no supermercado Pague Menos. Economia acima de tudo. Confira algumas ofertas. Coca-Cola 2 litros, R$ 1,48. Macarrão instantâneo Panko, pacote 75 gramas, 38 centavos cada. Mistura para bolo Oetker, caixa 500 gramas, 98 centavos cada. Venha correndo e economize muito. Supermercado Pague Menos. Em dois endereços, Shopping São Paulo 2 e Shopping Anália Franco.